processo de burocracia e tal, mas infelizmente quem acaba sendo prejudicado é só a aviação, né? Ah, tudo bem, obrigado. Era só curiosidade, eu achei que fosse algum problema de dimensão, de asa, de avião, porque está muito tempo mesmo parado. Obrigado. Solo Salvador, boa tarde, boa noite, 06. Salvador, o... Tá, 3193, para o táxi. Estamos com 153 a bordo. Autonomia alternativa, por favor, 3193. 4 horas de autonomia, estamos alternando o cabine. Faixa direita, Indy Alpha, ponto de distância, emissor 5, ajuste 1092. Confirmado, Indy Alpha, 118.95, ajuste 1092, 3193. Trip 5595, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1092. Solo Passaredo 2230, pushback acionamento. Aguarde, Passaredo. Aguardando. Ataque, segura no 754, 1102, aborto Fortaleza, 4 horas e 20. 754, táxi autorizado, pátio Indy Alpha, ponto de espera, número 2895, ajuste no 012. Pátio Indy Alpha, ponto de espera no 0895, 1012, bono 74, boa. B3 no SIM, ingresso Juliette, portão 1. Ingressando pela Juliette, portão 1, muito obrigado. Paulo Gono, 806. 806, prossiga. Posição Duna, complete final do procedimento LS, eu me torno na frequência 1 no 8, 95. Completa IDS, torre 1895, Ocho Neon, no patrono, grata, fechar. O Ocho 63 no 5 já tá iniciando o táxi, filho? 63 no 5 já. Sim. Gol 754 para informações de tráfego no solo. Nesse momento ingressa na Juliette, Ocho Anex, vai prosseguir portão 1. Fica atento ao tráfego, pode prosseguir até o ponto de espera via Indy Alpha. No ponto de espera vai chamar a torre em 1895. Decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 265. Agora o Salvador, 5447, teremos uma previsão para nosso pushback. E autorizar agora, tá autorizado, já entrei em estágio. Solo Salvador, autorização do voo 1924, Maceió. 30 segundos para essa cópia, 1924. Guarda. Mantenha o ponto de espera lá na frente. Mantenha. Salvador, Mike Gillette, Romeu. Chega, Romeu. Comando agradece a colaboração, bom trabalho para vocês, uma boa tarde. Vai seguindo agora via litoral e quando necessário retorna novamente. Bom trabalho a todos. Gente, meu, obrigado. E segue pra onde agora? Confirma o destino. Aqui tá bom. Tá ok, agradeço, vou informar em sério. M1 na 41, não foi autorizado, 0,25 graus, 1 na 41. Livre pouso no 0, Ocean 61 no 41, poderia confirmar o vento? 100 graus, 1 no 5 nós. Quente, grato, Ocean 61 no 41, livre pouso na 1 no 0. O Gillette Romeu vai liberar sua frequência agora e coordena com controle, agradece, bom trabalho. Gillette Romeu, controle 1,99,8, até a volta, um abraço, velho. Abraço, 1,99,8, Romeu. Vamos verificar aqui junto a esse. Obrigado. Controle, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Livrou a frequência da Torre Salvador, agora segue na proa Whisky. Solicita ingresso até a faixa de quinta, senhora. Vai mantendo 500 GL permanente na sua escuta. Mike Juliette Romeu, sim. Mantém as condições visuais, 500 pés, ajuste 1,092. Grato, Romeu. Mike Juliet Romeu, confirme para o ideal para a localidade. Mike 06, solo voltando. Mike 06, prossiga. Mike 06, foi feita uma DLA para o seu plano para 1606. Você ainda não passou aqui o seu transponder junto ao centro? Ah, pois sim, eu também escuto aqui, aguardando só autorização de ponto para poder iniciar a viagem. Gente, no 6-0-1. Solo 6-6, Xamião 1-4-1, solo 6-6, Xamião 1-2-1-9. Solo 1-2-1-9, Xamião 1-4-1, grato, até já. 7-2-5 a bordo, 5 horas, alterna Serra Bravo, Mike Kilo. IP5447, táxi via Pati 1, Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-2. Pátio 1 no Índia, torre e 1-1-8-9-5-5-4-4-7-9-9. O 3216, após a passagem do ETR das tripes com retaguarda, está livre e pode para táxi. Marcelo Travado, 6-3-2-0. 2-3-0, agora está livre o cilamento, reparo para táxi. Ataque, Fortaleza. 305, autorizado para Guarulhos, nível 340, via Brasil 1-6. Decolando a pistão no zero, com primeira curva direita, saída da Eoleda. Após voa direto bridge, onde se acessa o piso 1-6 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5446, o controle 1-1-9-8. Paulo Salvador, Oceaner 6-1-4-1, na Alfa. 6-1-4-1, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette, botão previsto é o 02. Táxi via Alfa, mantém antes da Juliette, aguarda 02, 6-1-4-1. 3805, autorizado para Guarulhos, 340, via Perizulo 1-6. Decolando a pista 1-0, com primeira curva direita, saída da Eoleda. Após voo direto bridge, onde se acerta o Perizulo 1-6, segue conforme a rota do plano. Aciona 5446 e o controle de Salvador 1-1-8, corrigindo 1-1-9-8. Gente, autorizado 340 para o 3-0-0, decolador 1-0, com curva direita. Após, daí é o Leda para ir, da Upperslu 1-6, direto bridge, para interceptar o Upperslu 1-6, com 446, transporte 19-8, o controle está 340. 305, planejamento correto, faz com o controle para puxa. Botaram 193, decolou os 38, chama o controle, bom voo. Chamar o controle, tá 3193, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Tripe. Boa tarde. Tudo a cópia da autorização, porque nós estamos aqui só aguardando a mesa para poder iniciar o voo aí. Mais uns 5 minutos a gente já estaria pronto. A senhora teria a disposição? Afirmativo, já chegamos aqui junto ao centro, acabou de chegar o seu transponder, está pronto, cópia? Ah, bom dia, prazer. Estava até a 3216? 3216, mantém a escuta. Gol 1806, autorizado para Aracaju, nível 230, via Golf 677. Decola pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após voa direto Aracaju. Aciona 5472, o controle 1-1-9-8. É manter 1-0, mano, faz de 4. Posso Puca Jamo Aracaju, aciona 5472, controle 19-8. Aí eu tenho quando pronto. Bora, obrigado. Então, 3-0, não é, prossiga. Mas eu pedi pro amigo da Trip puxar um pouquinho pra trás, que ia ficar muito perto aqui, mas já está sendo feito, obrigado. Entendi, né? 1-9-4, pronto, cópia. Pronto, cópia. 1-9-2-4, autorizado para Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zumbi. Aciona 5451, controle 1-9-8. Autorizado para Maceió, nível 350, Upper Whisky 58. Decola pista 1-0, com primeira esquerda, Puca, transição Zumbi, 5451. Pode decolar 19-8, ou 1-9-2-4. 1-9-2-4, protegimento correto, faz quando pronto para puxa. Só Paulo, Passadeiro 2230 para táxi, 53 a bordo, 5 horas, alterna Salvador. Passadeiro 2230, autorizado táxi, vai através do 62, você vai observar o tráfego da ação, vai continuar o táxi até o ponto de espera, onde vai chamar a torre 118.95, ajuste no 012. Sim, aqui, quando... 5.2230. Aguardamos na Juliette, o 6141. 4-1 vai manter a posição, aguardando liberação do portão 02. Gente, 6141. Paulo, China 6320, de Bruno, escuta, boa tarde. 6320, táxi de Alfa, repartindo a Juliette. E aí, boa tarde, da Juliette, 6320. Passaria 2230, informa que será o número 2 para decolagem, vai manter posição e aguardar o início do táxi da aeronave da ação. Sim, aguardando o início do táxi, passaria 2230, mantendo a posição. Decolou 4-1, acho que controle, vamos lá. Controle 19, boa. 354-47. Autorizado decolar, 20 graus, 1-5. Rádio decolar, 4-1. Contato a dana decolar, submantenha 390 saída PUCA. 390 na saída PUCA, quando 7-4. Trip 5595, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste, autorizado final do procedimento LS, é após estabilizado. Para 2 mil pés, vai permanecer no ajuste e vai reportar estabilizado 5595. JAB, 440, alternando João Pessoa. Taxi via Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 012, TAM 3206. No 02.0181.95 via Índia, o 32 no meia grato, boa. Solo Salvador, 3283, informação November. 3283, November, confere, pode copiar. China 6141, observando o tráfego da Passarela, ingresso na Juliette para o gate 02. Observando a Passaredo, prossegue para o gate 02, o Ocean 6141. Ocean 6320, segue para a segunda companhia frente, para o gate 07. Seguindo o tráfego da companhia 07, ao gate 6320. Ciente. Controle, tá, 3193, cruzão 30. Com 3193, ciente, aguarde para transferir. Já. Trip 5447, contato radar, submantenha 200 saída MOM. 200 MOM, 5447. MOM, após o direto, Aracaju. Aciona 5463, controle 119, decimal 8. 3223, autorizado 190, para Aracaju, decimal 110. Para curva esquerda, saída Pucajama, depois direto, Aracaju, 5463. Transponder 198, controle 3283. 3283, procedimento correto, apaixonado pronto. Pronto, posição 3, 3283. Puxa, bem, acionamento, Gono 806, posição 62. Gono 806, após a passagem de tráfego da Avianca, sua retaguarda, livre acionamento, reporte para táxi. Após a passagem da Avianca, retaguarda, autorizado, está pronto, Gono 806. 0,25 graus no 5 metros. A linha de cedo 1-0, 3-2-1-0. Ocean 6141, estamos aqui na posição 2, estamos sem sinal para nós. Tem que dar nada no meio pra aero, Ocean 6141. Tem, que grato. 5 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 125, 133, 95, 131, 93, boa tarde. Boa. Torre Passarela 2230, ponto 090, pronto, boa tarde. Boa, Passarela Lima, tempo 190. Salve, Salvador. Voo no 394, boa tarde. Informação 90360, Galeão. Voo no 394, November, confere, autorizado para o Galeão, nível 360, via Perizulo 10 até SMAP, após conforme a rota do plano. Decola da 10 com primeira curva direita. Saída da El, Leda, após o voo direto bridge, onde intercepta Perizulo 10 e segue conforme. Aciona 5447, controle 119 decimal 8, Gol 1394. Realizado Galeão 360, Perizulo 10, SMAP, rota conforme. Decola da 10, curva direita da El, Leda, bridge, intercepta Perizulo 10. 5474, controle 119 8, Gol 1394. Gol no 394, transponder 5447. 5447 no 394. Até faz quando pronto. No 394. Voo no 333, boa tarde, November confere, autorizado para Congonhas, nível 360, via Perizulo 16. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da Euleda. Após voa direto bridge, onde intercepta Perizulo 16, até Bravo Tazulu e sai conforme a rota. Aciona 5470, controle 19 decimal 8, Voo no 333. Voo 1333, correto? Pode colocar o nosso parafuso. Reportará. Mantenha o perfil de saída, TAM 32 no mês. Trip 5624, confia. Trip 5626, aciona a identificação. Trip 5447, autorizado direto, Barreiras. Muito grato, senhorita. Mando Barreiras e Trip 5447. Voo no 806, POB 94, a prova de 12-1, alterna aprovado. 2198, obrigado, 2230. Com ajuste no 02. Que via Pátio, Índia, no ponto espera 18-95, a torre, o voo no 806, ele está. Quero sair da árvore. Dois, dois, três, zero, sempre está como final o nível 140 na saída da árvore, informa que talvez não terá performance para cumprir os 15 milhas acima do FL100, o 2230. Passarei dos 2230, ciente, mantenha 3 mil pés. Vai manter 3 mil pés, então, 2230. Trip 5626, contato radar 67 milhas nordeste do Véu, em Salvador. Vou ir na proa de Bonfe para chegar da Bonfe, reporte no ponto de descida. Salvador, boa tarde, boa noite, 06, aproximando ponto espera da 90 pra. Boa tarde, noite 06, após a TR, na final Lima, gente, 90. Após a passagem da TR, posto final Lima, tem 90, boa noite, 06, só corrigindo o nosso POB de 95, ok? 95, gente. São 32 no meia, vetoração para evitar tráfego, curva direita, proa 350, limitado pelo nível 130 após autorizado direto destino. Proa 350 após nível 130, autorizado direto. Do Nomeia, vou direto a Buco, restrito ao nível de voo 330. A Buco 33032 do Nomeia. Voo no 754, está cruzando 250, controle. Bom dia. Bom dia. 5595. 5595, táxi de Alfa Quilo para parte 3. Alfa Quilo, parte 3, 5595. 5-5-2-2-5. Controle, o passageiro 2-2-3-0. Prossiga. Por gentileza, se possível, uma vetoração para continuar a subida. Passaredo 2230, mantém o perfil de saída. Mantendo, passaredo. Solo Salvador, voo 1924 para pushback de acionamento no gate 10. Voo 1924, trabalha para push. Não escuta. Toma aqui, ó. Doutor, voo 1924, com essa informação do bebê para a falta de salvidade. Voo 1900, se você custa no bebê, vai de qualquer. Pode, eu vou fazer. Meu na boca. Uno 806, contatada na decolagem, sub mantenha 230, saída da boca. Sub mantenha o nível 230 na boca da Caju, boa noite, 06. Passaredo 2230, tráfego 11 horas, 17 milhas, como Nordeste, Airbus 190, passando o nível de voo 100 em descida. Se a gente tem o tráfego, não te quer, passaredo 2230. Passaredo 2230, correção, Embraer 190. Sente, 2230. São 3216, estamos sempre o Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 125, 126.85, boa tarde. Boa tarde. 9394. 1924, colunas com a equipe de solo, recorta para ataque, se atenta ao tráfego da TAM, está passando a sua retaguarda. Autoriza o seu acionamento, observando a aeronave da TAM, voo 1924, chamar ataque. No 600, pronto, cópia? Pronto, cópia. No 600, autorizado para Natal, nível 370, via presulo 10, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Aciona 5450, controle 11918. Gol 1600. 1600, utilizado Brasil 1600, 1600, cotejamento correto, repascando pronto. E a possibilidade de 3600? Agora a coordenação, gol 1600. Passo de espada, confirme em óbita. Firme o horário que foi feito o plano, fiz passo de espada. Para Recife, fiz passo de espada. Ah, azul 4116. Azul 4116, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado final do procedimento, repasse estabilizado. 2000 no 0 no 2, autorizado, reportagem estabilizada. Azul 4116. Passaredo 2230, tráfego superado, livre da restrição, sub e mantém 1180. Sim, solicita como final nível 1140 e se possível voa direto com pista 2230. Passaredo 2230, ciente, autorizado 1140, direto, vitória da conquista. 40, direto, conquista, muito obrigado, 2230. Trip 5626 no ponto de ordem descida. Trip 5626, desça para nível de voo 050, ajuste 1092. 050-1012-625. 5447, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 2545-2685-547. Pronto, ponto espera da 1-0. Alim decola 3805, vento uma centena no 49. Alim decola da 1-0, tá 3805. Barulho, Cono 18 CB 02, zona 5 de autonomia, alterna Salvador, gol 1924. 1924, por gentilidade novamente. Ono 18 CAB 0215, alterna Salvador, 1924. Gente, gol 1924, inicialmente até o través do portão meia dúzia, aguardando autorização. Inicialmente até o través do gate meia dúzia, gol 1924. 3283 para o pushback funcionamento, posição 03. 03 aguarda, tá 3283. Aguardando, tá 3283. Chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Ok, 125.45 e 126.85 alternado. Pro gol no 806, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Observa, chama a torre 1 no 8.95, ajuste no 0 no 2.